289, chame Recife, frequência 1251. Confirma, é Recife, qual a frequência? 1251. Recife, volta mais, senhor, boa noite. Boa. Táxi aprovado, pátio Índia Alpa, teu ponto de espera, 10, lá torre 1 no 8.95, ajustado 10 no 4, é um bom voo. Push and startup approved, total 9908, report text. Vente da 3305 está autorizada a decolagem da 10. O vento é 1.00 graus com uma dúzia de nós. Controle do 10.76, transfere, cruzão 80.76. 10.76, controle, autorizado chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste 10.04, caminho. Chegada a mar e 2.04, uma chance de vai e tapa de presente. Livre. Outra de etapa descendo para 2.000, 10.76. Escuta, prossiga. Isso é boca em pátio 1, pátio 3, porém eu estou com a movimentação no pátio, ok? E a princípio não é possível se eu iniciar, devido à movimentação de aeronaves. Eu estou no traço da... Total, que vai taxiar e vai cruzar a retaguarda do seu tráfego. E eu também tenho tráfego da Oxalé no portão Leron, a princípio. O mesmo ainda não chamou para o push não, mas eu vou também chegar com o mesmo estimado para iniciar o push, porque caso não, o já inicia, ok? Controle Salvador, boa noite, da 33051 na Pucajamo. 3305, controle, contato, radar. Salvador Ground, total cargo 9908. POV 03, Endurance, 3 hours and 45 minutes, alternate. Sierra Bravo, Golf Lima, Neste. Total cargo 9908, taxi approved. Main apron, Indian Alpha to the road point 1-1-0. Call tower frequency 118.95, Canadian 014. 118.14, via apron, at home point, 118.95, contact tower 118.95. Posição 1 para o pushback acionamento. Poxa, NM224, tráfego da Total, cruzando agora a retaguarda, após o mesmo, tá livre, o push acionado 01, Xantex. Após o total, está livre para puxa estranamente, chamará pronto para o taxi, final 6224. Salvador, tower, 9908, cleared for takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Call 9908, airborne at 47, contact departure 120.8. New contact Salvador departure 120.8, so cargo 9908. Salvador departure, total cargo 9908. The total cargo 9908 control, radar camp jack, proceed as clear. Total Hotel Cargo 9908, Roger, request flight direct to Toledo. After 2000, you are clear. After 2000, direct to Toledo, thank you, 9908. Porta Alfa. 1884, controle autorizado, chegada à Mari, desça para 2000 pés, ajustado no 0-4. Estimativo na Mari, 2000 pés, no 0-4, 1884, após X-Ray. Afirmativo, Tuna, ILS X-Ray para pouso. Ok, Tuna, ILS X-Ray, 884. 2 horas e 10 minutos, alternar Salvador, pronto para taxa. 34, direita, Índia, até o ponto de esperada 1-0, lá 2-295, Mica 12 ajuste, voo. 12 ajuste, direita, Índia, até o ponto de esperada 1-0, lá chamará 1-1-8, decimal 9-5, itinerário 6-2-4. O Alpine aqui, Bravo da Azul, após o Fokker sem a retaguarda, está livre, iniciar o reboque e agilizando a medida possível, reporte ingressando no Pátio 3. Voo 1076, autorizado, aproximação ILS. Autorizado ILS, 1076. Costinha 6224, autorizada, decolagem da 1-0, o vento é 90 graus, 09 nós. Teve decolagem aqui, 1-0, Costinha 6224. Salvador, 3305. Prossiga, 3305. É 124, decimal 5. 125, 45. 25, 45, obrigado. Então, 3600 Salvador, ajuste no 04, autorizado a chegada à mar e descer para 2000. prosseguir até o pátio 3, reporte térmico. Estabilizou. Sim, cheque o trem Chamentor, 1895, gol 076. 1895 no 076. Controle Salvador, chinelo 6224, decolado, passando 1500, nosso escudo. Oceano 6224 é o controle Salvador, contato radar. Corre, boa noite, gol no 076, passando o externo. Boa noite, gol no 076, ajuste 1-0 no 4. Tá livre o pouso na 1-0, o vento é 90 graus, 1-0 nosso. Ok, livre pouso na 1-0, gol no 076. Nível final 1-5-0, senhor. Sente, submantém 1-5-0 e voo direto Conde. Submantém 1-5-0, voando direto Conde, Oceanair 6224. Total 9908, contact center, frequency 125.1. Total cargo 9908, you will contact receive center 125.1. Boa no 884, está autorizada a aproximação em LS. Afirmativo autorizado em LS, no 884. Boa noite. Gol no 076, no solo 57. Ah, chame o solo, 1219, ao liberar a pista. Oito, vou na 076 de Bronco. Boa noite, boa noite, 076. 076, boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Autorizando o segundo em Salvador, autorizado chegada a Mari, desça para 2000 pés com 1-0 no 4. Utilizado o localizador com a pista vista, o gol no 884. Cientista, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, gol 1-8-8-4. 1-8-9-5, boa noite, 889. Boa. Então 3600, está autorizado a aproximação e ali. 3600, reportaria estável. Torre, Salvador, boa noite, gol no 884. Boa noite, gol no 884. Avistado tráfego, vento 90 graus, 1-0 nosso, tá livre o pouso na 1-0. Afirmativo, 90 com 10, livre pouso, gol no 884. Oceanair 624 aqui de mantém nível 150. Certo. Dois controle, meu cordial, aciona identificação. Zero dois contato radar em coral, curva à esquerda, voe Mari, chegada Mari, pistão no zero, ajuste no 0-4. 1884, no solo ao 05, chame o solo 1219, ao livrar. Ao livrar 1219, boa noite, 84. Sendo 6224, serviço soldado terminado, chamar Aracaju 1203. Chamar Aracaju em 120, decimal 3, grato, chamar 6224. Interceptando o localizador em Duna, 3600, visual com a pista. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1895, TAN 3600. 1895, vá torre, obrigado, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, TAN 3600, transfere a 2,5 milhas de Simbra, do ILS. Boa noite, o TAN 3600, avistado o tráfego, o ajuste é padrão, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 080 graus, 1-0-9. 80 com 10, ajuste padrão, tem livre o pouso, TAN 3600. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Porto 8. Alfa Juliette, 08. Para 5 mil pés ajustados, 2733. AB5809 Salvador, esquerda ITAP, desça para 5013, câmbio. Esquerda ITAP, 5013, foi chamado. Três 3152, autorizado a aproximação em LS.